E mago. Sucesso! Portal do Arrocha. Que é? LX que tá mandando. Manda, manda. É o Leozinho que tá mandando. Chama, chama. Pode vir sem dinheiro, mas traz uma malandra. Pode vir sem dinheiro, mas traz uma malandra. Pronto, convoca as malandra. Pronto, convoca as malandra. Que hoje vai ter fervo, hoje vai rolar suruba. Bota, convoca malandra, brota, convoca malandra. Que hoje vai ter fervo, hoje vai rolar suruba. Só surubinha de leve, surubinha de leve, com essas mina maluca. Taca a bebida, depois taca a pica e deixa ela maluca. Só surubinha de leve, surubinha de leve, com essas mina maluca. Taca a bebida, depois taca a pizza e deixa ela. Só surubinha de leve, com essas mina maluca. Taca a bebida, depois taca a pizza e deixa ela maluca. Só surubinha de leve, surubinha de leve, com essas mina maluca. Taca a bebida, depois taca a pizza e deixa elas malucas. E mago, sucesso! E aí, filha? Neto LX! LX que tá mandando, manda, chama, e caroçã que tá mandando, manda, chama. Pode vir sem dinheiro, mas traz uma malandra. Pode vir sem dinheiro, mas traz uma malandra. Broto, convoca as malandra. Broto, convoca as malandra. Que hoje vai ter frevo, hoje vai rolar suruba. Broto, convoca as malandra. Broto, convoca as malandra. Que hoje vai ter frevo, hoje vai rolar suruba. Só surubinha de leve, surubinha de leve, com essas mina maluca. Taca a bebida, depois taca a pizza e deixa ela. Vai! Oi! Só surubinha de leve, surubinha de leve, com essas mina maluca. Taca a bebida. Olha a batedeira, olha a batedeira. Batedeira, batedeira. Deixa as meninas malucas e deixa elas malucas. Só surubinha de leve, surubinha de leve, com as meninas maluca. Taca a bebida, depois taca a pizza e deixa elas maluca. Sucesso! Ei, mago. Neto LX. O rei dos paredões. Só surubinha de leve, surubinha de leve, com essas mina maluca. Taca a bebida, depois taca a pizza e deixa ela maluca. Só surubinha de leve, surubinha de leve, com essas mina maluca. Taca a bebida, depois taca a pizza e deixa ela maluca. Só surubinha de leve. Movimento batedeira. Vai! E deixa elas maluca. Só surubinha de leve, surubinha de leve, com essas filhas da puta. Taca a bebida, depois taca a pizza e deixa elas maluca. Sucesso! Neto LX! Ao vivo em Louveira, São Paulo!